O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e estou hoje aqui com vocês para mais um bate-papo sobre saúde pública e as novidades do SUS Campinas. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Conde Alves Rodrigues. Ele é médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, o nosso CCZ. Vamos conversar sobre a posse responsável e a adoção de animais de estimação. Olá, Ricardo. Seja bem-vindo em nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Oi, Fernanda. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Já tive ótimas referências do programa e hoje estou aqui para tentar colaborar naquilo que for possível, mais aí referente àquela área de atuação que eu atuo. Muito bem. Muito obrigada, Ricardo. Ricardo, para os nossos ouvintes saberem um pouquinho mais, o que é o Centro de Controle de Zoonoses, que a gente chama de CCZ? Então, na verdade, ele é um departamento da Prefeitura vinculado à Secretaria de Saúde. Ele é, como o próprio nome já diz, ele é um centro de referência, ou seja, ele dá suporte para as ações de saúde de todo o município, além também da região, quando houver aí uma necessidade. Na verdade, assim, são ações de vigilância epidemiológica, ações programáticas, então a gente atua muito em programas como, por exemplo, o da raiva, ou da leishmaniose, ou da leptospirose, controle de roedores, controle de vetores e assim por diante. Na verdade, há uma visão um pouco estigmatizada de que o Centro de Controle de Zoonoses é onde funciona a carrocinha e o canil, né? Isso aí é uma visão que vem de décadas atrás, em que realmente a prefeitura, por intermédio da carrocinha, ela recolhia um grande número de animais da rua. Isso aí tinha uma explicação, na verdade a gente vivia uma epidemia de raiva, certo. Então essa era a justificativa, né? E com a mudança do perfil epidemiológico da doença, hoje a gente não tem mais raiva canina, a gente não tem mais raiva humana, deixou de fazer sentido recolher tanto animal, até porque recolher o animal da rua não é um método de controle populacional. A população continua aumentando, a população canina, né? Certo. A gente fazia mesmo por uma motivação de saúde pública. Né? E isso aí ficou muito estigmatizado, ou seja, fala-se em centro de controle de zoonose, a pessoa associa rapidamente a carrocinha a pegar cachorro, quando não associa a outros desdobramentos, como, por exemplo, mandar o cachorro para a fábrica de sabão e assim por diante. Então, são lendas, né, que a gente tem que conviver e, aos poucos, ir modificando. É muito legal você ter trazido essa questão, porque eu realmente tinha até esquecido dessa coisa da carrocinha, porque hoje a gente não vive mais essa situação como você colocou. Agora, então, assim, reforçando essa coisa de pegar o cachorro para levar para a fábrica de sabão, isso é assim... Não, na verdade nunca existiu. Nunca existiu. Não, nunca existiu. São lendas, são dogmas que a gente vai aos poucos eliminando. Hoje, muita gente pergunta, a carrocinha acabou? Na verdade, nos moldes antigos ela acabou. Hoje a gente tem um veículo muito mais adequado ao recolhimento. O próprio veículo ele é adequado para um recolhimento responsável, em que a gente respeita a condição do animal. Muitas vezes a gente pega animal atropelado, animal doente, animal realmente machucado na rua. Que precisa de um tratamento. Obviamente. E para isso a gente tem que ter um manejo adequado, né? Então todo o nosso pessoal ele é treinado, ele é capacitado de modo a fazer um bom recolhimento, um recolhimento bem feito. Ele é colocado numa van, né? Então hoje em dia quem vê a van passando nem imagina que aquela van é responsável pelo recolhimento de cães. Muito diferente da viatura de anos atrás, em que era uma picape com uma gaiola adaptada atrás. Até os cachorros fugiam, né? Os cachorros fugiam, na verdade eles brigavam. Hoje a gente trabalha com gaiolas individuais, né? Então eles brigavam dentro da gaiola antiga, né? Então era realmente algo que a gente teve que mudar, né? A gente viu a necessidade de mudar. Que bom que as coisas vão evoluindo e a gente vai evoluindo com as nossas ferramentas, os instrumentos de trabalho, né? Ricardo, assim, conta pra gente como é que você vê atualmente a relação entre as pessoas e seus animais domésticos? Olha, Fernanda, eu ainda sou de uma época em que ter um cachorro era ter um animal no quintal, né? É, ele tinha a casinha dele. Você é da mesma época que eu, pelo amor de Deus. Enfim, então. E assim, ele comia normalmente o resto de almoço, o resto de jantar, né? Ele não tinha um convívio tão íntimo, uhum. né? O que a gente tem visto, sobretudo nas últimas duas décadas, as pessoas moram em aglomerados urbanos, em locais pequenos, sobretudo apartamentos. A questão da... Aí a gente vai até entrar um pouco numa questão que foge um pouco a minha alçada, mas enfim, eu acho que tem um pouco a ver também com solidão, né? Então as pessoas estão sós, estão buscando também, as famílias são menores, né? Sim. E dessa forma as pessoas buscam também no animal um conforto, uma companhia, companhia, né? Que é hoje indiscutivelmente a principal qualidade que um cão, que um gato pode prestar a uma família, e isso fez com que houvesse uma mudança radical no comportamento daquela pessoa, daquela família em relação ao cão. Então hoje a gente vê situações em que eu particularmente não concordo, em que há um exagero, né? Ou seja, você faz com que o cão ou o gato ou qualquer outro animal doméstico seja considerado por parte do seu proprietário como um novo ser humano, e não é, né? O cão é um cão, o gato é um gato, enfim. Uhum. Então a gente vê situações em que o cão vai para um pet shop, pinta uma unha, compra uma roupa, nada contra comprar roupa, mas enfim. Assim, do ponto de vista do animal, vamos pensar da seguinte forma: eu vou colocar um perfume no meu cão, tá? Uhum. Para mim é algo legal, que me conforta. Para o cão, ele, que tem um olfato extremamente aguçado, aquilo é um incômodo. Certo. Né? Em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente trouxe o cão, o gato, para um convívio mais íntimo, a gente também se expôs a uma grande quantidade, ou uma maior quantidade de patógenos. Né? Então, que são doenças. São doenças. Hoje em dia eu durmo, a pessoa que dorme com um animal na cama, a pessoa que tem aquele convívio extremamente íntimo, deixa o animal lamber seu rosto e assim por diante, de uma certa forma ele também tem um risco aumentado, um risco maior de transmissão de doenças. Então, assim, na minha opinião, enquanto médico veterinário, assim, tenha o seu cão, tenha o seu gato, tenha o seu animal doméstico, trate muito bem dele, respeite as características específicas, né? Um cão é um cão, não é um homem, né? E isso não tem nada a ver com tratar mal, é tratar muito bem. Sim. Né? Água, comida, veterinário, passear, ir à rua, na coleira, obviamente, né? E tenha mais ou menos esse tipo de comportamento, né? Agora, eu tenho uma relação mais íntima, durmo com o meu cão, tem algum problema? Olha, então mantenha o seu animal desverminado, vacinado, com uma boa alimentação, de preferência higiene, etc, né? É o que a gente recomenda. Certo. Ricardo, quando a gente pensa em animal doméstico, a gente pensa mais no cachorro, depois talvez no gato, mas tem vários tipos de animais domésticos, né? Perfeitamente. Tem outros... Hoje em dia, na verdade, tem de tudo. Né? Tem até os animais exóticos, né? Que cobra, tartaruga nem tanto, mas cobra, iguana e assim. E aí tem alguns fatos interessantes para a gente contar. Por exemplo, a gente teve a febre da iguana, né? Aquele lagarto, alguns anos atrás. Então, iguana é aquele lagartão isso, grande. Isso, mas a pessoa compra pequenininho, né? Não imaginando que vai atingir um tamanho. Né? E aí a gente tinha aquelas baita iguanas dentro de um apartamento em que a pessoa não tinha mais o que fazer e jogava na privada. Jesus. E aquilo caía nos rios, nas coleções hídricas. Então, cria-se um grande problema do ponto de vista ambiental. Tem um outro exemplo que não é aí aplicado ao animal doméstico, mas o tal do caramujo gigante africano, ele foi importado por motivação culinária. Né? Então, se importou para que ele fosse utilizado na culinária. E aquilo virou uma baita de uma praga, não teve utilidade na cozinha. Na cozinha, hoje é uma praga, inclusive com potencial de veiculação de um helminto, de uma doença. Né? Então, há que se ter muito cuidado, até porque você tira um animal da natureza, né? Ainda que você faça a coisa de maneira correta, que é comprar de um vendedor certificado pelo IBAMA e assim por diante. Conforme vou ter minha nota fiscal, conforme a lei. Mas eu vou trazer para minha casa, para dentro do seio da minha família, um animal que ainda não se conhece o potencial dele enquanto reservatório de vírus, de bactérias, de protozoários e assim por diante. Né? Ou seja, eu estou, de uma certa forma, arriscando. Arriscado. Exatamente. Então, assim, do cão, do gato, dos animais mais comuns, a gente já tem um conhecimento muito maior, né, da biologia desses animais e também daquilo que ele pode albergar enquanto patógeno. De um animal silvestre, a gente não tem esse conhecimento todo. E esse comportamento, né, Ricardo, a pessoa pega esse animal, né, esse da iguana que você falou, a pessoa pega, tem em casa, depois não quer mais, viu que não era aquilo que queria, jogar pela privada... Joga, porque na verdade, ele não tem outra alternativa, quer dizer, teria outra alternativa, sim, é óbvio, né? Mas ele opta por uma alternativa mais prática, fácil, mais fácil, entre aspas, né? Achando que inclusive vai matar o animal, mas o animal muitas vezes sobrevive, né? Então é outro fato comum, quem vem andar aqui em Joaquim Egídio, nessa região, está muito acostumado a ver a gente alimentando sagui, né? E assim por diante. Você alimentar com um alimento que fuja a dieta dele, normal daquele animal, é um problema. Então a gente vê pessoas dando doce, bala e assim por diante. Aquilo pode causar um problema dentário, diabetes e assim por diante. E não raro acontece a gente ter relatos de pessoas que são mordidas por esses animais. Óbvio, né? Vão lá, vão dar o alimento, eventualmente são mordidas, e aí vão ter um problemão em relação à profilaxia de raiva e assim por diante. Fora que também ele deve se acostumar, né, as pessoas darem comida a ele, e aí ele vem cada vez mais para cá, pode ser também atropelado. Também. O que ocorre assim, via de regra, é que o homem, ele vai aos poucos tirando os habitats naturais dos animais, né? Ele vai construindo seus condomínios, suas casas, ele quer morar ao lado do verde, mas não quer ter os incômodos do verde, né? Então, ele convive hoje com os morcegos, e a gente está cansado de receber ligação do tipo, olha, tem uma capivara aqui na minha chácara, o que eu faço? Só que ele mora do lado do rio Atibaia, quer dizer, ou eu tiro o rio de lá, né? Ou não tem outra alternativa. Então, ou ele que tem que sair de lá. Tem um morcego morando aqui no meu forro. Moram mesmo, porque os locais originalmente que eles habitavam foram devastados, né? Florestas, cavernas e assim por diante. Então ele encontra hoje no meio urbano abrigo, alimento, então ele se estabelece. Parecidos até com aqueles que ele... Exatamente. E até melhor para ele, porque ele tem menos inimigos naturais e assim por diante. Ricardo, conta pra gente uma coisa. Vamos supor que uma família ou alguém que esteja nos ouvindo queira adotar um animalzinho de estimação. O que que ele, assim, precisa saber antes de adotar esse animal? Essa é uma pergunta muito legal, porque assim, muita gente vai de impulso, né? Vou adotar um animal. Primeira coisa que eu recomendo veja se todos os membros da família concordam com a adoção. Tá? É muito comum a gente ter, eventualmente, um cônjuge, né, que adota, a mulher não queria, ou vice-versa, ou um filho que adota e o pai não quer, a mãe não quer. Isso aí é o primeiro ponto para não dar certo. Tá? Então, assim, há que haver um consenso daquela família de que, legal, vamos adotar um animal. Porque tem gente que não gosta, tem, né? Tem gente que não gosta e a gente tem que respeitar, né? Exatamente. Então, vira e mexe, a gente doa o animal e depois a pessoa volta, desculpa, mas minha mulher não queria, assim por diante. Então, a gente até faz a pergunta antes de doar o animal, que a gente não tem esse tipo de problema, né? Bom, enfim, então esse é um ponto. Segundo ponto é, onde eu moro? Eu moro numa casa que tem uma quantidade grande de espaço, eu moro num apartamento que tem um espaço menor. Isso tem que ser muito, muito bem avaliado na hora que eu for optar ou decidir por um porte de animal, né? Então, certo. Se eu moro num apartamento de 2 quartos, eu não vou pegar um labrador, um eu não vou pegar um pitbull. Alemão. E, eventualmente, a gente tem esse tipo de ocorrência, né? A pessoa pega um cão de grande porte e tem todo o transtorno em decorrência daquilo. Então, a recomendação é um porte do animal adequado àquele espaço físico. Certo. Né? Então, isso é fundamental. Terceiro, é algo que a gente tem que falar, muita gente não gosta de ouvir, mas a gente tem que falar. Eu tenho dinheiro para manter aquele animal? Porque esse dinheiro? Animal come, ele o animal come, de o cuidados. Animal tem que ir eventualmente ao médico veterinário, ele vai ter que tomar vacina, ele vai ter que tomar vermífugo e assim por diante. Tá? Então o animal, ele custa dinheiro. Sim. Tá? Traçando aí um paralelo com outro membro da família. Tá? É óbvio, ele não é uma criança, etc., mas ele vai ter gasto. Né? E a gente também está cansado de receber telefonemas do tipo, meu animal está doente, não tenho condições, o que eu faço? Né? Então, assim, vou adotar um animal, eu tenho que pensar nesse tipo de gasto. Então, parte do meu orçamento mensal, ainda que não muito grande, vai ter que ser destinado para o cão, tá? Ainda que para comprar uma ração e etc. E, eventualmente, ele vai ficar doente e assim por diante. Porque dependendo do porte, né, do tamanho, né, Ricardo, tem cachorro que come muito, não come é? Come muito. A despesa é maior, né? Não tem nem dúvida, tá? Também não adianta pegar um animal para dar uma alimentação equivocada, de má qualidade, né? Certo. Tá, então esse é um outro ponto. Aí tem questões talvez um pouco menores, como peguei um animal, ele late muito, ele faz cocô no lugar errado, não quero mais, tá? Para isso, ele tem que ter orientação. né? Então vai ter que levar um veterinário, vai ver qual é a motivação pela qual o animal está latindo muito, é a motivação pela qual ele está defecando no lugar errado e assim por diante. Ele tem que ser orientado. Certo. Né? Então, assim, a dica é não tenha um animal por impulso. Primeiro, veja qual é a condição dentro da família, de querer ou não ter aquele animal, tá? E depois parta para uma raça adequada. Tem outros fatores também interessantes, por exemplo, pega um animal que vai soltar muito pelo, mas tem um filho alérgico, então, nossa, um gato. Nossa, não combina de jeito nenhum. Não combina. Então, outro fato que é interessante citar. Isso acontece bastante, muito, Ricardo. Muito. Nossa. Peguei um cachorro, todo mundo tá achando ótimo, legal, a gente tem condições de mantê-lo e tal, mas no final do ano a gente vai viajar e não tem como levar o animal. O que a gente faz? Ou vai deixar num hotel para cachorro, ou vai deixar com alguém da família, né, um parente, um amigo, etc. Ou não viaja. É simples assim, tem que pensar. E a gente tem, aí eu já não sei se é verídico, mas falam que na França é muito comum, na época de final de ano, de Natal, de Ano Novo, a turma simplesmente joga o animal na rua, vai viajar, faz aquelas viagens de 20, 30 dias, e quando volta adquire um novo cão. E aí vive um ano inteiro de novo, no final do ano joga de novo. Não sei se é um fato verídico, mas a gente ouve falar em esse mas tipo não de... precisa ir tão longe. Acredito não. Que aqui também tenha casos assim, parecidos. O, né? O que revolta é assim, é a pessoa que abandona um animal por um motivo banal. Né? Então, eventualmente eu chego lá no meu trabalho e vejo um cachorro amarrado no portão. Né? Tá, e o cachorro não está doente, está bem nutrido, enfim. Qual é a justificativa para isso? Isso aí, primeiro, é um crime de maus tratos, é um abandono. Né? E aí, a hora que a gente vai tentar investigar o que ocorreu, nem sempre a gente consegue, aliás, quase nunca. Né? Mas os motivos são banais. Ah, eu morava numa casa, vou para um apartamento. Ah, meu filho não quer mais, e assim por diante. Quer dizer, tem que ter essa responsabilidade de pensar antes para não acontecer isso, porque o animal não é um objeto. Né? Que você acha que ele não vai latir, por exemplo, o cachorro late, né? Então, assim, a pessoa de repente acha que ele não vai fazer barulho, né? Que ele não vai fazer sujeira. Claro, claro. Então, assim, não é um objeto. Não é, definitivamente não é objeto. É um ser vivo, né? Que tem suas necessidades, né? Seus comportamentos, que nem sempre são adequados ao comportamento humano. Né? Quer dizer, de repente eu quero que ele fique quieto e ele late. Mas, tá, tudo bem, mas instintivamente ele tinha que latir. Sim, ele por é um motivo. Cachorro. Exatamente. Então, se a gente não compreender isso, a gente vai ter dificuldade em ter um bom relacionamento com esse animal. Ok. Ricardo, vou chamar aqui uma pausa para os nossos ouvintes, para a gente escutar uma música. E daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre esse assunto. A gente está falando de adoção, já a gente volta. Combinado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep. Olá, ouvintes! Voltamos com o nosso programa Carta no Ar para falar mais sobre adoção de animais de estimação. Estamos aqui com o Ricardo Conde Alves Rodrigues. Ele é médico veterinário do CCZ. Ricardo, a gente está aqui batendo um papo sobre adoção e na verdade, assim, a pessoa ela está assumindo uma responsabilidade que é cuidar do seu animal. Você já falou algumas coisas que é preciso, né, para as pessoas saberem antes de adotar, o que é preciso fazer, mas isso daí é chamado posse responsável? É isso que vocês dão o nome de posse responsável? E, assim, fala mais um pouco sobre as responsabilidades e cuidados que a pessoa deve ter com o animal que ela acabou ou que ela vai adotar. Então, a tal posse responsável, guarda responsável, que são sinônimos, na verdade, né? Qual que é o certo, usado? Não, na verdade, indiferente, tá? Acho que o termo um pouco mais moderno é a tal da guarda responsável, né? Mas, enfim, são sinônimos, não há nenhum tipo de problema em utilizar esse termo também. Então, assim, a gente já deu uma boa pincelada, uhum, a respeito do que é, né? Então, posse responsável é eu ter um animal de maneira adequada, né? Ou seja, eu vou cuidar daquele animal com uma alimentação de boa qualidade, correta, uma higienização do ambiente bem feita, a vacina, o vermífugo e assim por diante. Eu vou sair com esse animal à rua com coleira, eu vou recolher as fezes desse animal quando ele defecar na sarjeta, eu não vou deixá-lo solto na rua, isso é fundamental, né? A gente tem hoje o extrato populacional dos cães, gatos domiciliados, que são aqueles que têm um controle total por parte do seu proprietário, isso que é o correto, né? Ou seja, eu tenho um cão, não que ele não possa ir para a rua, ele vai acompanhado, né? Certo. E acompanhado com coleira, com guia, com enforcador, né? Tem um cão, um pitbull, que é extremamente dócil, eu saio com ele do meu lado e ele vai andando sem coleira, é correto? Claro que não. A gente primeiro tem leis que proíbem, né? A gente tem leis bem específicas nesse sentido que proíbem esse tipo de ato. E, ao mesmo tempo, o fato do animal ser dócil com o proprietário ou com outros seres humanos não impede que, eventualmente, ele venda um outro cão, por exemplo, ele não brigue. E é muito comum a gente ter esse tipo de relato, né? O cão é extremamente dócil com o proprietário, com outras pessoas, mas briga com outros animais. E aí a gente tem situações muito, muito complexas, né? Imagina no meio da rua, de uma lagoa do Taquaral, por exemplo, você está andando com o teu pitbull, ele vê um outro cachorro, ele eventualmente vai morder, pode até machucar bastante o outro animal. Na hora de separar a briga, a gente acaba sendo mordido também e assim por diante. Gera uma confusão enorme, né? Então, para não fugir aí da pergunta, né, o proprietário responsável é tudo aquilo que engloba, né, a propriedade daquele animal com responsabilidade, né? Vou, se eventualmente meu animal, eu tenho um macho, convive com uma fêmea, eu não quero ter uma ninhada, eu vou castrar um dos dois, né? Ou quero ter, tudo bem, não há problema nenhum. Agora, o que eu vou fazer com os filhotes? Tenho para quem doar, vou vender, enfim, eu tenho que ter também uma possibilidade de antever um problema. Isso, né? Então, isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Né? Então, o termo significa exatamente isso, tá? É ter com responsabilidade. Isso é muito importante que você colocou, porque, assim, eu tinha um pastor fêmea, e muito dócil, mas muito dócil. Ele era bravo com alguém de fora de casa, que a gente não tivesse ali junto. Se alguém tentasse entrar na minha casa, ele ia atacar com certeza. E uma vez eu saí realmente na Lagoa do Taquaral com ele na coleira. Eu não dei o exemplo pensando em você. Não, né? Mas eu lembrei disso e acho que é importante colocar esse exemplo, porque assim, eu nunca imaginei que ela fosse fazer alguma coisa, porque ela estava na coleira, estava comigo, sempre foi dócil. E a primeira e última vez que eu saí com ela para passear, porque passou um senhor correndo, ele estava correndo, né, fazendo exercício, e ele passou do meu lado correndo. Ela, talvez, né, assustou e achou que ele fosse fazer alguma coisa, e ela reagiu. Ela tentou avançar no senhor que passou do meu lado. Então, assim, claro, eu segurei, não teve nenhum acidente, ainda bem, mas a gente não imagina o nosso cachorro, o que o nosso animal pode fazer nesse... Não imagina. Até me lembrei de um outro fato. É muito comum em campanha de vacinação contra a raiva, a gente, sobretudo em locais mais periféricos, a gente pega muita gente levando cão com uma coleira adaptada com, por exemplo, um pedaço de varal, algo do tipo, ou seja, uma coleira totalmente inadequada. Você pega crianças de 8, 9 anos de idade levando animais de grande porte. Nossa. Quer dizer, não tem a menor condição de segurar aquele animal, não. No caso de um problema, né, de uma briga, por exemplo, entre animais. Então, assim, são situações que... E aí a gente pergunta, né, para a criança, cadê teu pai, cadê tua mãe, ele que deveria trazer o animal aqui. Ah, não, eles não querem saber, eles me mandaram. Então, assim, isso aí não é ter propriedade responsável de animal. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, inclusive colocar uma criança em risco. Sim, uma criança e a sociedade, e né? E quem está em volta. E quem está em volta. Agora, Ricardo, a gente falou de maus tratos, mas existem muitos, assim, muitos casos de maus tratos a animais. E como é que a gente pode denunciar? Como é que a gente pode identificar esses maus tratos? Então, essa é uma pergunta, assim, eu não tenho dados numéricos para te falar, porque a gente não é o local em que as denúncias são feitas. A gente recebe muita denúncia, né, e a gente procura encaminhá-las. Hoje ficou muito mais fácil para a gente trabalhar essa questão, porque a gente tem hoje uma delegacia especializada em maus tratos a animais. Ai, que legal. Então a delegada é a doutora Rosana, eu trouxe até aqui o telefone, eu vou deixar aqui disponível para quem tiver interesse, é o 3257-2783. Então ela é uma delegada especializada em investigar, em apurar crimes de maus tratos. Se ocorre, ocorre com bastante frequência, os mais variados possíveis, né, desde agressões, até manter animais em locais totalmente inadequados, em cubículos, deixar o animal em áreas não higienizadas, tudo isso é maltrato. Deixar o animal sem água, sem comida. Nossa. Viajar e deixar o animal. Isso é crime? É crime. É tipificado como um crime ambiental. Né? Então, quem cometer abuso, maltrato e for pego, né, vai ter que responder aí perante a lei. E vai poder ser punido. Né? A gente também ouve alguns relatos de maus tratos até mais graves, vamos colocar assim, como por exemplo, abuso sexual de animais e assim por diante. Então, a gente particularmente acha ótimo que haja hoje um órgão especializado, né, para esse tipo de investigação, até porque como é algo da alçada criminal, né, acho que tem que ser a polícia mesmo para investigar. Certo. Agora, a gente falou aqui, Ricardo, a gente está falando de posse responsável, das responsabilidades que as pessoas têm que ter. Assim, vamos pensar uma coisa. Você falou também que quando sair com o animal, o cachorro tem que sair com a coleira. Qual é a consequência? Vamos pensar assim, eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, qual é a consequência de sair com o animal sem estar na coleira? O que pode acontecer? Ou assim, tem gente, eu já vi isso, as pessoas saírem com vários animais, todos soltos na rua. Qual é a consequência disso? Tá, a gente pode ver sobre dois aspectos, tá? Eu colocaria primeiro o aspecto de saúde pública, tá? Então vamos pensar num animal que, não estando contido, ele pode morder uma pessoa, tá? Isso tem a ver com saúde pública, porque Sim. ele pode transmitir uma doença, tá? Então a pessoa vai ter que notificar a agressão, vai ter que tomar vacina contra a raiva e assim por diante, né? Ele pode, por exemplo, defecando na via pública, ele pode veicular agentes patogênicos, ele pode veicular, eu vou dar alguns exemplos, o tal bicho geográfico, quando a gente vai para a praia, a gente eventualmente volta com aquela larvazinha que anda por baixo da pele. Nossa, eu nunca tive isso, mas é extremamente comum. Disseram que é um horror. Coça muito, enfim. O que é o bicho geográfico? É um verme que o cão tem, que o gato tem, então ele elimina os ovos nas fezes. Aquele ovo, ele tem dentro dele uma larva, ela eclode do ovo e fica na areia. Quando a gente senta na areia da praia, a larva penetra pela pele. Quando ela penetra num outro cão, ela vai ter o seu ciclo normal. Ela vai para o intestino e fica lá como um verme adulto. Quando ela penetra no ser humano, como não é o hospedeiro adequado àquela larva, ela para na pele, no subcutâneo, e fica andando ali. Aquilo coça, aquilo fica feio, etc. Então, é um problema em decorrência das fezes de um cão, de um gato infectado. Tem outras síndromes tão até mais graves do que essa. Então, por exemplo, o cão também alberga um outro verme que se chama toxocara, que mais ou menos da mesma forma a gente pode adquirir e ter a larva encistada, por exemplo, no olho, e a gente pode perder uma vista. O gato ele pode eliminar o ocisto do toxoplasma, né, que para a mulher grávida é um terror, né, ou seja, a mulher grávida que adquire a toxoplasmose, ela pode adquirir por intermédio das fezes de um gato infectado, eliminando aquela forma parasitária, ela pode ter aborto, né? Ela pode ter até um filho com sérios problemas mentais, hidrocefalia, calcificação cerebral e assim por diante. Consequências graves. Graves, né? Então, assim, sob o ponto de vista da saúde pública, é muito ruim manter um animal na rua, né? Sob o ponto de vista do animal, também não é legal. Por quê? Eventualmente eu tenho um cão, ele tem que dar uma voltinha todo dia, que é assim que ele fica feliz. Ou um gato e assim por diante, né? Não é. O cão na rua, ele está muito mais propenso a ser atropelado, a ser agredido, a brigar. Pegar algum tipo de doença. Então assim, gato, né? Gato é muito comum. O gato sai para namorar à noite, volta todo arrebentado, né? Ele fica 2-3 dias fora, volta arranhado, volta fraturado e assim por diante. Então, não ter um controle bem feito do animal é um risco para a saúde pública, é um risco para a saúde animal. São duas vertentes. Certo. É importante você colocar isso, porque isso também deve ser a grande causa das pessoas que perdem seus animais, né? Porque deixam soltos na rua, ele vai dar uma voltinha no quarteirão. Também. E aí perde o animal. E a gente vê aquelas placas nas ruas, criança doente, animal perdido, né? Está tentando, junto à Câmara Municipal, por intermédio do vereador Jorge Schneider, a gente está elaborando um compilado de leis, né, que é o chamado Estatuto Animal. Se tudo der certo, acho que até o ano que vem ele está vigente. E um dos artigos vai obrigar o proprietário do animal a tê-lo registrado, né, então, e microchipado. Né? Ou seja, ele vai ter que ter um dispositivo... Identificação. Então, que a gente pretende com isso? Eventualmente, eu acho um animal na rua, eu passo o meu leitor, vejo o número do microchip e com isso eu identifico o proprietário. Então, é uma maneira de linkar o animal com o seu proprietário. Isso é muito bacana. Porque... Muito bacana. Tem crianças, enfim, pessoas que adoecem mesmo porque perdeu o seu animal. É como animal. Você falou, é muito comum a gente ver aquelas faixas, né, em semáforo e assim por diante, né? Criança doente, animal perdido, aí tem a foto do animal. E é um drama, né? É um drama. Como a gente falou, é um membro da família, então a gente perde um membro da família. Com certeza. Agora, Ricardo, fala pra gente assim rapidamente, castração, ela é uma forma, ela é uma técnica, assim... de um cuidado com o animal, com a saúde pública, com as pessoas, enfim, ela é considerada uma forma de cuidado? E olha, o que é a castração? Perfeito. Então, assim, vamos falar assim de método contraceptivo, se é que a gente pode usar esse termo, né? Mas eu acho que o método mais eficaz para que não haja cruzamento é deixar o seu animal dentro de casa. Tá? Uhum. Claro, tem um macho e uma fêmea, aí pode haver, né? Mas aí eu separo fisicamente por intermédio de uma barreira. Né? Agora, a castração, ela é o quê? É um método cirúrgico, portanto invasivo, né? Em que eu vou retirar as gônadas, tanto do macho quanto da fêmea. Tá? No caso dos machos, os testículos, uhum. No caso das fêmeas, ovário e útero. Tá? Para ela não reproduzir. Tem várias finalidades, né? A principal delas é que não haja reprodução. Tá? Agora, eu também posso castrar uma cadela, por exemplo, para evitar infecção uterina, posso castrar um macho para evitar aumento de próstata, para evitar... Eventualmente, eu tenho um testículo que fica no abdômen, então faço uma castração para evitar problemas hormonais e assim por diante. Tá? É uma forma de prevenção. Agora, a grande função da cirurgia de castração é realmente evitar a cópula, evitar a reprodução. Né? Então, agora, isso aí tem que ser visto com muito cuidado, porque, assim, primeiro, é uma cirurgia, né? E como tal, tem alguns riscos, muito embora seja um procedimento extremamente seguro. Tá? Então, hoje em dia, quem quer castrar, levando o animal, né, na mão de um profissional adequado, que é o médico veterinário, vai estar tranquilo. Muito eventualmente, né, eu posso ter um problema anestésico, posso ter um problema de um ponto que abre, assim por diante, mas não é comum. O mais comum, até porque é uma cirurgia, no macho, extremamente simples. Na fêmea, a gente abre a cavidade abdominal, então é um pouquinho mais complicada, mas também é tranquila. Né? Agora, um ponto que eu acho legal enfatizar é o seguinte: eventualmente a pessoa castra o animal achando que todos os problemas a partir da castração vão estar resolvidos, né? Então, ah, legal, castrei, agora vou deixar solto na rua, pode fazer o que quiser, porque não volta mais com cria. Assim, né? Não é assim, tá? Por quê? Eventualmente eu tenho um animal que realmente está castrado, não vai voltar com uma cria indesejável, né? Mas vai voltar atropelado, vai voltar machucado, alguma doença e assim por diante, né? Então, não vamos achar também que a castração é a resolutividade para todos os problemas, porque não é. Certo. Ok. Ricardo, vou chamar mais uma música e já já a gente volta para continuar esse nosso bate-papo. Vamos embora. Mais sobre posse responsável, adoção de animais de estimação, o programa Carta no Ar dessa semana traz o Dr. Ricardo Conde Alves Rodrigues. Ele é médico veterinário do CCZ. E a gente está aqui num bate-papo falando de adoção. Ricardo, eu gostaria de saber com você, por que adotar ao invés de comprar um animal? Então, eu acho que isso aí é uma decisão assim, muito, muito pessoal, né? Muito individual. Né? Eu quero, eventualmente, ter um animal adotado porque eu quero minimizar o sofrimento daquele animal que está, eventualmente, abandonado numa instituição, que está num canil municipal e assim por diante. Né? Então, eu vou adotar por conta disso, ou então tem outros motivos também. Eu quero adotar um animal já adulto porque eu quero ele como guarda para um terreno, para uma propriedade. Então, tem uma série de variações, de motivações. Né? O que a gente, assim, procura orientar, quando eu compro um animal, teoricamente, quando eu compro de um vendedor idôneo, eu teria um animal, do ponto de vista de saúde, mais controlado. Né? Um animal que já vem vacinado, que já vem desverminado e assim por diante. E ele vai crescer comigo desde filhote, que também tem algumas vantagens em relação a ter um cão adulto diretamente. Quando eu pego um animal adulto, ou mesmo um filhote mais adotado, em que a gente não tem uma vida pregressa do animal tão, tão conhecida, né? A gente pode também trazer junto com ele alguns problemas comportamentais, né? Ou seja, eu não sei como aquele animal interagia com seu antigo dono, ou mesmo se ele era um animal que vivia na rua e assim por diante. Ele pode ter alguns problemas adaptativos, né, mais complicados da gente resolver. E, ao mesmo tempo, por isso que a gente bate na seguinte tecla, não tenha o animal por impulso. Então, é comum eu vou num supermercado, vou num shopping, aí tem aquela feirinha de animais, doe o animal, senão ele vai para uma... Ele vai morrer, ele vai para a câmara de gás e assim por diante. Não caiam nesse tipo de situação, porque aí a gente vai remeter a toda a conversa que a gente já teve. Uhum. Né? Então, quero ter um animal, vou consultar minha família, ver se eu tenho condições e assim por diante. Tá? Certo, fazer legal. Um planejamento. Fazer um planejamento. Né? E a partir do momento, legal, quero adotar um animal, filhote ou adulto, enfim. Tá, então, vou procurar saber também quem está doando esse animal. Né? Quem está doando de uma maneira correta, né? Ou simplesmente está pegando um animal da rua e levando para uma feirinha, né? Sem o menor tipo de cuidado. Então, hoje, por exemplo, o Centro de Zoonoses, hoje ele recolhe todos os anos das ruas, e não apenas das ruas, algo em torno de 500 cães. Né? Nossa, dos é bastante. Cães, a grande quantidade a gente doa, a grande maioria a gente doa. Mas doa de uma maneira hoje, diferente do que já foi no passado, muito consciente, muito responsável. Então, há desde uma entrevista com o proprietário, com um novo proprietário que vai adotar o animal, em que a gente coloca uma série de questões, que a gente já bateu na tecla aqui, né? Certo. E, ao mesmo tempo, a gente tem todo um cuidado em entregar um animal castrado, um animal microchipado, que já vai ter o nome do seu novo proprietário num banco de dados. A gente vai doar um animal vacinado. A gente vai doar um animal com sorologias para várias doenças em que a gente vai ter uma tranquilidade em doar um animal e não doar um problema. Certo. Tá? Então, eu acho que isso que é importante a gente saber. Né? Quero ter um animal por intermédio de compra, por intermédio de adoção, não importa. Tá? Mas tenha de uma forma responsável, da mesma forma quem compra. Tá? Não é legal comprar de qualquer um. Tá? Vamos tentar conhecer um pouquinho do vendedor. Quem é ele? Há quanto tempo ele está no mercado? Né? De que maneira ele vende? Ele vende os animais de quem? De que criador? Né? Então, isso é importante saber para não comprar... Para não comprar um problema também, né? E eventualmente eu vou, compro de um vendedor, na semana seguinte ele não está nem no mesmo local, eu vou procurá-lo e aí eu já não acho, e quer dizer, um problema até de... aí me fugiu o tema, mas de PROCON, de procurar aí os órgãos responsáveis por controlar a questão de comércio e assim por diante. Né? Então, independente da forma que eu vou adquirir um animal, adquira de uma maneira correta e responsável. Muito bacana. Agora, tem também aquele outro lado que, assim, as pessoas ficam com receio de adotar um animal mais adulto, mas, assim, por achar que ele não vai se comportar adequadamente, que ele já tem alguns vícios de comportamento, mas também, Ricardo, eu acredito que tenha muito o outro lado, né? O animal talvez fique tão agradecido que, assim, que, né, fique bem com a pessoa, com a família, e aí responda bem aquele ato que a pessoa fez, né, de adotá-lo. Então, eu já vi isso, aliás, eu realmente já fiz isso, eu já adotei um animal filhote, já adotei animal adulto, e o adulto, ele parecia que sempre foi meu. Então, assim, eu sei de histórias, né, desse tipo, e eu mesmo vivencio essa história. Então, eu acho que é bacana também a gente pensar no outro lado, né? Assim. Olha, Fernanda, dos 500 animais que a gente recolhe por ano, eu te garanto aqui que 90% deles são extremamente dóceis, tá? Mesmo os de grande porte. Sim. Pitbull, pastor e assim por diante. Então, o cachorro extremamente agressivo, ele não é a regra, é a exceção. Tá? Uhum. Os motivos pelos quais fizeram com que o cachorro ficasse extremamente agressivo, não nos cabe discutir aqui. Sim. Pode ter apanhado muito, sofrido maus tratos, ou não, ser apenas uma característica genética dele. Tá? Agora, a grande maioria, isso eu te garanto, dos cães são de índole boa, de índole dócil, né? Portanto, adequados para serem realocados a uma família. Sim. Né? Agora, a gente toma alguns cuidados quando a gente vai doar um animal. Então, por exemplo, chega uma família, pai e mãe, com uma criança de 3 anos de idade. A criança, ela tem um comportamento normal dela que é inadequado muitas vezes para o cão. Puxa o rabo, puxa a orelha, pula em cima, né? Então, assim, eu particularmente tenho... Se o cão falasse, né? Então, assim, há que se ter um cuidado. Eu particularmente não gosto de doar animal de grande porte para residência com família, com criança muito pequena. Sim. Porque, ainda que o animal seja muito dócil, se ocorrer uma mordida, é uma mordida que pode ter uma dimensão grave, né? Você pode ter a região da cabeça mordida, do pescoço, e isso aí realmente não é legal. E a criança, ela não tem aquela real noção, não vou mexer no cão na hora que ele está comendo, né? E o cão, por mais dócil que ele seja, na hora da alimentação ele vai reagir. Certo. E pode morder, né? Então, assim, tomando esse tipo de cuidado, acho que você consegue fazer uma coisa bem, bem escalonada. E em relação ao que você falou de ter um feedback legal do cão, à medida que ele é adotado, isso aí assim, a gente vê muito lá, né, de pessoas que adotam e elas fazem questão de voltar ou de mandar e-mail com foto do animal já adaptado à nova família. Coisa de um ano atrás, chegou uma cachorrinha extremamente dócil, pretinho, parecia uma poodle, e ela estava com uma lesão em uma das patas, a gente teve que amputar. Né? E aí eu falei, não, vamos colocar a foto na internet, que a gente tem um portal que a gente disponibiliza as fotos. Ah, né? Isso é legal também divulgar. Isso, então, colocamos a foto na internet, o animal foi rapidamente doado, ao contrário do que a gente imaginava. A gente imagina que um animal que não tem uma pata, não vai conseguir nunca. Não, consegue, e com rapidez. E a pessoa que adotou, depois de acho que um mês e pouco, mandou foto pra gente por e-mail, mostrando a total adaptação daquela cachorrinha à nova família, assim, uma cachorra que tem uma vida longa, porque era nova, devia ter uns 2 anos de idade, então você tem toda uma vida pela frente, né? Mostrando assim que o tal do feedback, né, do cão em relação a quem adota é muito, muito bacana, muito legal. Que legal. E Ricardo, quando as pessoas quiserem ou saber informações ou quiserem mesmo adotar algum animal de estimação, elas podem ligar para o CCZ? Como é que é? Podem. O telefone que a gente orienta que liguem é o 3245-1219. Ao mesmo tempo, a gente tem o portal, né, na internet. Você não vai me perdoar, mas eu não tenho aqui o endereço eletrônico, mas é muito fácil. Vá no Google, digite CCZ Campinas, vai remeter imediatamente à nossa homepage. Né? Certo. E lá você clique num link Adote um Animal. Esse link, ele vai ter as fotos dos cães e dos gatos disponíveis para adoção. Tá? Então, eventualmente, eu vou lá, vejo um cachorro, me interesso por ele e sei que aquele animal está disponível, né? Um animal que já vai estar castrado, já vai estar microchipado, vacinado e assim por diante. Pronto para adoção. E aí, essa pessoa tem que se dirigir ao centro, né? com munido de documentação, munido de um transporte adequado para retirar o animal. Vai passar por uma série de perguntas que a gente faz mesmo. Né? E se a gente avaliar, aí também tem o nosso lado, né? Se a gente avaliar que é um animal que é um proprietário que tem condições de manter aquele animal, que está realmente interessado, aí a gente faz a doação. Que legal. E na verdade, assim, vocês têm o quantitativo de quantos animais são doados? Olha, a última informação que eu tive, dado mais recente, é algo em torno de 50 animais mês. Tá? Então, todo dia, pelo menos um ou dois animais saem doados. E como eu te falei, dos 500 ou 600 animais, em média, que a gente recolhe por ano, a grande maioria a gente consegue doar. Claro que isso oscila, não é todo mês que a gente doa 50 animais, tem mês que é um pouco menos, tem mês que a gente doa aí 40, 30, mas numa média a gente chegaria perto disso. Então as pessoas podem ver as fotos dos animais que estão lá prontos para serem adotados no site. No próprio site. No site do CCZ. Isso. A gente tem a gente luta para manter o site bem atualizado, porque ele é muito dinâmico, né? Então a gente tem que ter aquele cuidado de o animal foi doado, ir lá no site, tirar foto e e sempre também renovando, colocando fotos novas. Não é um trabalho também dos mais fáceis, a gente tem muita atribuição por lá, mas na medida do possível a gente tem conseguido manter esse site atualizado. E quem quiser também pode comparecer ao CCZ? Pode, não há nenhum tipo de problema, tá? E a gente recebe muita gente diariamente que vem com a seguinte abordagem: ah, quero um cão, quero dar uma olhada nos cães que estão disponíveis, nos gatos que estão disponíveis, né? E aí dá uma volta pelo canil com os ajudantes de veterinário, que são as pessoas extremamente adequadas para tal tipo de tarefa, sabem direitinho o que perguntar, eles fazem quase que uma investigação, né, se realmente aquele tipo de doação vai ter um sucesso, né, para que a gente também se defenda, né, assim, a gente também tem por regra, a partir do momento que a gente doou um animal, a gente não pega de volta, né, então tem que ser uma coisa muito bem feita, né, e quem tiver disposto a adotar também tem que saber disso, né, para que não haja nenhum tipo de desentendimento pós-doação. Não é que nem uma roupa que a pessoa compra na loja e de repente quer trocar, né? Exatamente. Então, a tal investigação que eu falei não é nada, assim, é simplesmente tentar conhecer um pouco da rotina daquela família e ver se o cão se adequa a ela. Tá? Não é nada além disso, a gente não tem... Quer investigar não, de forma alguma, família. Nada disso. É simplesmente saber qual é o local que ela mora, tem quintal ou não tem quintal, quando viaja vai deixar o animal com quem. Se ela sabe, né, os gastos que ela sabe os gastos que ela vai ter, sabe que tem que vacinar e assim por diante. É esse tipo de investigação, se é que a gente pode chamar de investigação, né, de perguntas que a gente faz. Sim. Agora, Ricardo, isso daí é um ótimo negócio, tanto para a família, né, que vai receber um animalzinho, a companhia de um animalzinho, quanto para o animal que está ali para ser adotado, que tá, né, que foi abandonado ou recebeu algum tipo de maus tratos, enfim. É um bom negócio para todos. A pessoa não vai gastar dinheiro na compra, né, não vai comprar, ele vai adotar. Vai adotar e vai fazer um bem para aquele animal e para a família também, porque o animal retribui, né? E isso é um bom negócio, né, Ricardo? Olha, também é importante frisar assim que a adoção ela é totalmente gratuita, ou seja, quem vai adotar não tem nenhum tipo de gasto, a gente está falando de um serviço público, né? E agora, também a gente tem que ter a seguinte consciência, o centro de zoonose, ele dá conta de retirar das ruas uma parte muito limitada dos cães que estão perambulando, dos gatos que estão perambulando de noite pelas ruas, né? Então, a gente dá uma prioridade para animais que estão... ou que tenham algum aspecto relevante em termos de saúde pública, morderam alguém, estão suspeitos de uma doença, ou então animais que estão machucados, doentes, atropelados em via pública. Mas há que frisar também que há um grande número de animais que continuam nas ruas, né, e continuam sofrendo, a sofrer maus tratos. Passando fome e assim por diante. Então, a maneira que a gente tem de tentar minimizar isso, acho que é juntar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, né? Eu manter a minha guarda responsável, adotar com responsabilidade e assim por diante. Em contrapartida, acho que cabe ao poder público também fazer esse recolhimento quando houver indicação, fazer campanhas de conscientização, de educação em posse responsável, de cirurgias de castração e assim por diante. E propiciar que as pessoas consigam adotar mesmo os cães, sem dúvida, os gatos. A gente fez um projeto agora na região do entorno de Viracopos, em que a gente castrou 1.200 cães e gatos, foi muito legal, é uma região carente, e deu para ver que muita gente que tinha um vínculo não tão grande com o animal, depois da cirurgia, aquilo modificou-se de tal forma, porque ela teve que fazer um pós-operatório, tratar o animal de maneira mais íntima, e isso é muito bacana a hora que a gente vê a interação do cão com o proprietário. Sim, agora, Ricardo, no CCZ não tem iguana para adotar, né? Então não adianta as pessoas acharem que vão encontrar algum outro tipo de animal para ser adotado lá no CCZ. É somente gato e cachorro. Os cavalos, que são recolhidos também das vias públicas do município, também são disponíveis, mas aí é um processo um pouco mais complicado. A pessoa tem que comprovar que tem uma propriedade rural, vai ter que ter uma série de documentações e assim por diante. Sim. Mas também há a possibilidade de adotar um cavalo. Queria aproveitar e dar os parabéns. Dia 9 de setembro foi o dia do médico veterinário, então parabéns para você, Ricardo. Obrigado. E queridos ouvintes, a gente está chegando no final deste programa. Quero agradecer a participação do Dr. Ricardo, que ele é médico veterinário do CCZ e que trouxe trouxe assim, importantes esclarecimentos sobre cuidados, responsabilidades que a gente deve ter quando a gente adota ou compra um animal de estimação. Muito obrigada, Ricardo. Imagina, eu que agradeço e a gente se encontra disponível na eventualidade de novos temas. Ok, será convidado, com certeza. Obrigado. Vocês ouviram o programa Carta no Ar. Neste programa, a gente ouve música e fala sobre saúde pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar. Stab it with their steely knives, but they just can't.